vai aguardar de tentar puxar no setor. A gente aguarda a sua escuta. Solo total 9910, livrou, tá na sua escuta. Total 9910, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, total 9910. Salvador Azul 4040, ponto de espera pronto. 4040, Lima, Tempa 10. A Lima, Tempa 0, você. 3890, chama em Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, 3890, ponto de espera. Salvador, bom dia, boa noite, 04. Bom dia, boa noite, 04. Passa pro radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360, direita Leda, 804. 0201, no táxi direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 10 no 3. Corrigindo, Gol 16403 autorizado, chama táxi. Ah, o 1642 vai mais aguardar mais 2 minutos aí, tem um passageiro em barco errado. Gente. Gol 6-4-2 ainda tá válido para puxar aí? Ele está autorizado, pode iniciar quando for necessário. Obrigado, autorizado, chama táxi, 6-4-2. Decolagem de pistão no 0-0-4-0-4-0. No 7, autorizado, Brasília, 380, Operzolu no 7. Decola da 10, curva direita da Eugen, Arbor, Elefa. Controle 1208, transponder 5072. O 4040, decolou agora os 35, controle na 20 decimal 8. 208, bom trabalho, bom dia. Centro Salvador, bom dia, Azul 4040, decolando, se escuta. Azul 4040, contato radar, vou para o nível 340, está autorizado Leda. Direto Leda, subindo para o 340, Azul 4040. Bom dia, essa carga 6570. APSA 6570, bom dia. Que horas é o plano? Para 0910. Ativo, deve estar aparecendo no meu sistema aqui no máximo 10 minutos. Assim que aparecer eu chamo, senhor. Tudo bem, obrigado. Na escuta. 570 ou 6570? É o 6570. Sim. Obrigado. O 4201 tem livre decolagem da 10. O vento é de 070 graus com 7 nós. Táxi Ouro 642, POB 175, com 3 horas, Fortaleza. 642, táxi direita VIND, ponte esperta no 02, no 895, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3 e a Índia, ponte espera 1895, tenha um bom dia. Bom dia. Solo, voo 607 no 5, puxa salame. 7621 autorizado, chama táxi. Olá, boa tarde. 1607. Confirmando, no 60705 autorizado, chama táxi. É, 60705 autorizado. Voo no 804, está presente voo hibride e chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3-3-2-5. 351-3-3-2-5, mando bridge, obrigado, bom dia. Azul 4040, solicitação do centro, está presente direto bridge. Direto bridge, o 4040. 1-3-0, saída Conde. Filmativo, 1-3-0, saída Conde. Autorizado para Caju, controle 120, destino 80, aciona 0260. Tô de 070 graus com 7 nós, bom dia. 070, livre de colagem, voo no 642. Controle 3, correto, em 5 no 4, chama para o espelho para mim. Passarelo 206. Neptune, Salvador, frequência 1895, tem uma posse. Detalhe, cheque, obrigado. 517, portão 10, autorizado, chama táxi. Em Salvador, bom dia, passarelo 2223, aproximação final 10, trem baixado, checado. 32223, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Continuando aguardando aproximação para pouso, 223. Colo 642, decolou os 42, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Carito 2223, tenho contato visual, cheque trem, livre pouso na 10. O vento 860 graus com 62 graus. Livre pouso no 0, 2223. Controle, bom dia, Colo 642, passa 1600, por Caracaju. Bom dia, voo no 642, contato radar, voo para 390. 390, voo no 642. Azul 4040, chame Recife, 12251 e alternado 13325. 12325, obrigado, bom trabalho. Boa noite, 97, bom dia, com fins autorizados no 360, Operzolon 16. Decola da 10, curva direita, na Dayan Leda Bridge, controle 1208, transponder 5077. Aqui autorizado 360 para conquistar o Operzolon. Roda 10, primeira curva direita, Dayan Leda Bridge, 208, controle 5077, transponder, voo 897. 97, cotejamento correto, chama para o espectacionamento. Galeão, pode confirmar para alguém, foi sobre o mando lado? 178. Tente, bom, no 607, táxi em frente, bate 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 10 no 13. Uma cheia, bate o Índia, 1895, gol 1607. 147 para o táxi, 147, 4 horas, Campinas. 147, 4 horas, Campinas, táxi, bate 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 10 no 13. Bate o Índia, ponto de espera da 10, 1895, 1857. 1857, está confirmando, chama o pushback. Chamou o gol 1897? Afirmo, chama pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, 1897. Sena 6219, posição 7, pushback acionamento. 6211107, coordenando com a equipe de solo, assim que o tráfego da SEL passar retaguarda, autorizado, chama táxi. Coordenação após o tanto autorizado, 6219. Tá passarei do 2223 no solo aos 45, livra direito no 219. Livrão 209, 2223, passaredo. Dono 607, ali, mantém pista 10. Mariana, mantém pista 10, Gol 607. Sou Juliette. Alfa, vai chamar sua Juliette, 2223, passarela. Fundo e alterna 1-3325. 251-3325, azul 4201. Bom dia. Gol na 607, tem livre decolagem da 10, o vento é de 060 graus com 5 nós. Livre decolagem, gol 607. Tá, Julieta, eu passo a área do 2223. Gente, mantenha a posição, passeio 2223, pra gente tráfego puxando no setor. Vai manter a posição, 2223, passa a área. Bom, Abs, tá cargo 6570, tá na escuta do solo? 2570. Tá na escuta, Abs. O Ono Rádio 1502 vai aguardar. O Abs é 6570, eu não tenho plano do senhor no sistema, não chegou. Você pode informar o destino novamente? Destino é Recife. Recife, gente. Só um minuto que eu vou coordenar o seu Recife. Só um minuto. Ok, muito obrigado. Gol no 642, chame Recife, frequência 12685. E alterna 12545. Recife 2085 ou 2545. Obrigado, bom dia. 607, decolou os 49, controle no 20, decimal 8. 208, bom dia. Então, logo 175. Siga. Pode chegar na posição número 2 enquanto aguarda. Afirmativo. Obrigado. Oxalé 6211-122 a bordo, 3:50, alternando Guarulhos, táxi. 6211, táxi parte 1 no Índia, ponta de espera da 10 Torre, no 8-95, altímetro no 013. Parte Índia, 25 no 03. 607, vibrando 2000, no Dael. Bom dia, Gol no 607, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado Leda. Boa, Leda, 360. Recorte. Solo Salvador, Alfa, X-Ray Golf, bom dia. Prossiga, Alfa, X-Ray Golf. Alfa, X-Ray Golf, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Tiger 1. Chama na saída do pátio 3, o Alfa X-Ray Golf. Gente, obrigado. Puxa, vai ser 5-5 no pátio. 5-5-1-4-4-3 autorizado, chama a táxi. O Azul Alfa X-Rego foi aguardar para iniciar o repórter da nave da Azul, chamou os push. Alfa X-Rego foi no 4-3, escuta? Na escuta. Você vai aguardar para iniciar o reboque, tem uma aeronave vai puxar no 4-3 agora. Certo. 4-3-2-2-2-3 após o tráfego da Avianca, livrando parte, Juliette, remota 1-3. Faz o Avianca, Juliette, remota 1-3, 2-2-2-3, passarela. Absa 6570, falei com o dono de voo, está ocupando a senhora, que vai falar para a vista 0925, ainda não apareceu no sistema, vai aparecer aqui um instante. Ok, é isso aí. Então, aguardando. Muito obrigado. Controle decolado, 3597, tá? Bom dia, tá 3597, contato radar, suba para o nível 380. Vídeo 380, 3597. Instaladora, Xanamia 2 e 9. Xanamia 2 e 9, podia por gentileza confirmar a autonomia alternativa? 3 horas e 50, alterna Guarulhos, ponte espera pronto. A linha decola pista 10, o vento está de 070 graus com 5 nós, Xanamia 2 e 9. A linha decola da 1-0, 62 e 9. Autorizado para Sierra November Zulu Whisky. Nível 045 direto, decolada 17, curva direita no corredor axé, restrito 1.000 pés até o farol da barra, ou liberação do controle. Controle 12080, transponder 5102. Bravo Rio 5973, informação Foxtrot, autorização Recife. 5973, Recife autorizado, 370, perímetro 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 51117. 370 Recife, perímetro 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 208 e 51117. E o 5973. Torcionar 62 a 9. Obrigado. Tornadão, se for para o nível 360. 360, 62 a 9. Voo no 607, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, obrigado. Comandante Felipe 54, 47 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 30 minutos. 5514 da Trip, taxia via Pátio 3, Pátio 1, Índia, vai seguir o tráfego da Gol, puxando Pátio 1, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1013. Seguindo o Gol, 1013, ponto de espera 895, Trip 554. Controle do sinal 6211, nos solicita a prova de Tael, Oleda, se possível coordenar a bridge. Autorizado Leda, o sinal 6211. Leda, 6211. Espera da 90 Torre. Partimetro 90 no 3. Bom dia, só um minuto, 09970. 09970, Teresina, cópia. Prossiga. Autorizado Teresina, 340. Direto Flock, conforme rota, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 12080, transponder 5124. Teresina 340, na direto Flock, pista 10, curva esquerda na Momo Flock, 20.85124. Obrigado. Chama, puxa essa nave, 09970. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. Alfa 3-1. Rio 5973, vai tudo, pessoal. Céu pushback. Só instante. 10 minutos. Gente, o Sideral 9970 tem estimado para ele céu pushback? Ah, mais de 10. Gente. Alfa X-Ray Golf, autorizado inicial reboque, chama para ingresso, parte 1. Entendi, obrigado. Sideral, corrigiu. Rádio cargo 6570, na escuta? A escuta, prossiga. Autorizado Recife, 350, perisco 58. Decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5130. A ser autorizado Recife 350, Perus 58, Puca Aracaju, curva esquerda, 1208, e transponder 5130, está pronto para pushback acionamento. Alfa X-Ray Golf, autorizado manter a posição novamente da passagem, o tráfego vai puxar. Alfa também é 5-7-0, pushback autorizado, chama tarde. Autorizado, chama lá para tarde. Pushback acionamento, boa noite, 9720. 1-1-1, entra na cidade autorizada, chama táxi. Tem que chamar táxi, boa noite, nosso táxi. Bom, 7. Bom, espera dar um zero pronto, trip 5-5-4. 5-5-4, após a rolagem do gol, ele mantém pista 10. Após o gol, ele mantém na 10. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray Índia. Mike X-Ray? Mike X-Ray Índia. Prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Índia solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para a posição Finger 9. Gente, estou ciente, tem tráfego puxando, o senhor vai aguardar. Ciente, vou aguardar. Pro de bridge. Posição em centro Recife, 1251, alterne 13325. 1251, alterna 13325, questionar 12 no 1.